Stephen King uma vez escreveu que os pesadelos não estão sujeitos à lógica, não têm sentido explicá-los. A explicação é a antítese da poesia do medo. É com essa frase que a gente começa o podcast sobre a franquia mais nova dos jogos de terror. Esta franquia que se chama Alan Wake. Este é o nosso episódio de número 27 e temos aqui a tripulação fã de Night Springs, Hyde, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando os salves, galera, desse episódio. A gente queria comentar antes de tudo que esse vai ser um salve épico, né? É o último dos salves. É o último dos salves. Apesar de a gente ter atingido 100 comentários, mas atingimos com um cheat, né, Hyde? Pois é, né? Pessoal, a gente falou não, sem flood, né? Não, não floating. Mas parece que não funcionou, né? Flood é Game Genie, como é que é o nome do outro dispositivo lá? Game Shark. Game Shark. Flood é o Game Shark. Atingir 100 posts com Game Shark não dá, galera. Mas o motivo da gente realmente não continuar fazendo salve é que a gente vai mudar um pouco o formato dele, tá? Em vez de agradecer todo mundo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os comentários mais interessantes, relevantes ao assunto, que foi o assunto do cast anterior, e vai comentar. Vai dar uma estendida aí na experiência do cast anterior. Por que a gente tá fazendo isso? Porque tá ficando muita gente, né, pra fazer salve. E se bobear, daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma hora de salve. Então acaba ficando cansativo para vocês também ficar ouvindo, ó, repetir nomes aqui, parecendo uma chamada de escola. É. Imagina, General Jota, presente. Cordário, presente. Tipo assim, é uma coisa que a gente acha. Muito chato. Fica legal. Então a gente quer deixar mais dinâmico. Vamos comentar os comentários deles mais interessantes. A gente queria também pedir para, quando comentarem, vocês comentem sobre o assunto que o cast fala, né? Porque senão fica sem sentido fazer um comentário sobre outra coisa, né? Acaba virando uma conversa de MSN. É, então, senão a gente não consegue ler aqui. A gente quer ler, substituir o salve pelos comentários que a gente achar mais bacanas referentes ao assunto. Então, comentem aí referente ao assunto e a gente quer ler aqui. Quer que vocês participem, a gente não vai falar o nome de todo mundo, infelizmente não dá tempo, mas a gente vai comentar da pessoa que comentou, né? Vai estender o comentário, vai estender a experiência, tá? Mas, vamos lá, né? Começando o salve épico, vou pegar ar. A barrinha de ar tá no máximo aí? Deixa eu olhar a barrinha de ar. Tá o suficiente, não tem bolinha igual no Mario Galaxy aqui pra estourar, pra voltar o ar de novo. Mas vamos lá. Um salve pro Halo Will. Halo Will postou pra caramba, hein? Só 28 vezes, só. O cara que mais usou o Game Shark. É, Halo Will, rei do Game Shark, hein, Halo Will. Nossa. Vamos lá, outro salve pro Diveríssimo. Kisk13. Esse eu achei bacana. Caos XXX. É, se é que é XXX, tem significado, hein? É sugestivo, tem. É, beleza. Outro salve pro General Jota. Mais um salve pra ele, né? Pra ele que acha que a gente não vai ler o nick dele, o Tokuku, que é só bosta. Vamos chamar ele de Toku só, né? É mais Toku, legal, né? É um salve pro Toku, né? Mas, pô, ele aproveitou que foi... acho que ele telegrafou a gente, que a gente tava no fim dos salves, né? A gente tava pensando que o salve não tava sendo mais tão produtivo. Mas vamos lá. Um salve pro Crocodile, Márcio Thrasher, Dani360... com S no final, Enogueira Júnior, Roger Saga, Dactar, Sandro Delgado, Mimito, Kelvin Lino, Duplo DD, Leonardo Henrique, o sempre eloquente Eabstar, Gogita, Aragorn... tô ficando cansado. Vamos lá, tá no final. O Alisson 12 Horas. Pô, esse eu achei Marcos, um nick interessante, hein? O que será 12 Horas? Alisson 12 Horas? É bom. É curioso, cara, saber. Tá aí, conta pra gente, faça um post interessante sobre o seu nick. Será que ele assistiu 24 Horas, gostou, só que assistiu só até metade? Ou resolveu dividir pela metade, não sei. É, pode ser. Conte pra gente. O Marcos Leno, Samuel Ragnos e Matheus LOL para fechar os créditos do nosso mural do episódio anterior, episódio de número 26. Mas é isso aí, galera. Continuem comentando, sem usar muito GameShark, e caprichem aí nos comentários pro nosso próximo podcast. Ou pra esse, né, no caso. É desse podcast que a gente possa falar. É. Façam comentários mais... inteligentes que a gente vai comentando deles no cast. Então, galera, e dando mais um recado, o que a gente tá fazendo? A gente tá mudando a forma, né, que a gente vai ler o salve, né? E também a gente tá adicionando os quadros anteriores no último episódio do mês. Então, o que acontece? Todo último episódio do mês da Orion, ele vai ter um quadro especial. No caso do episódio de hoje, como a gente tá falando de jogos de terror, vai ser um Orion BGM só com músicas de jogos de terror. Pra fechar o mês aí, né? Pra fechar o mês. É que a gente recebeu muita cartinha, né? Sim, muita cartinha. Parece aquele sorteio do baú do Silvio Santos lá. Jogar pra cima, escolher. Como sempre, quem ganha é a carta. Então vocês ganharam. O pessoal que escreveu carta ganhou. Então todo último episódio do mês vai ter um quadro dos nossos quadros clássicos, que eram Orion BGM, ou Warp Zone, Flame Wars. Eles vão estar de volta, né? Sempre no último episódio do mês. Então aí não fica chato para todo mundo, fica uma data especial. É isso. Começando o nosso episódio de hoje, nosso episódio de número 27, vamos falar aí da franquia caçula dos jogos de terror, que nem é tão caçula assim quando ela começou a ser anunciada, né? O jogo demorou uns 5 anos para ser produzido, quase virou um vaporware, depois a gente achava que não ia mais sair, quando ele finalmente foi lançado em maio deste ano. É um jogo exclusivo do Xbox 360 e... é baseado em Stephen King, em escritores de livro de terror e suspense. Vamos lá, nós que estamos vivendo a experiência de Alan Wake no momento. Eu ainda não terminei o jogo, mas vocês eu sei que terminaram. O que vocês podem falar da expectativa? Vocês viveram a expectativa para o jogo? Então, lançamento? Eu não, porque eu não estava esperando nada do jogo. Sinceramente, eu não... Eu vi muita gente falando antes de lançar, mas eu não esperava nada, porque eu achei que ele foi um jogo muito mal vendido. Porque os trailers dele, até o trailer dele da E3, não mostrava nada de, assim, de interessante, pelo menos pra mim. Ele mostrava muita cidade, mostrava um monte de mato, a cabana, mas não mostrava nada do gameplay, assim. Então, ele saiu, eu só joguei porque o Raid me emprestou, né, me indicou. Senão ia passar batido. Então, eu já esperava já. Não há tanto tempo, né, desde quando começou, acho que eles começaram a fazer o jogo logo depois que lançaram Max Payne 2, né. Mas há uns 5 meses mais ou menos antes de lançarem, eu vi lá o trailer lá, eu achei interessante, eu gostei da história, eu gosto desse jogo. Mas você gostou do trailer? Tipo, porque o trailer não mostra quase não, nada. Mas eu gostei da história, né? A história eu achei... De lançar um jogo nesse estilo, né? É, um jogo nesse estilo, de terror clichê, assim. Aí já fiquei na expectativa pra comprar. Achei que valeu a pena. Eu, tipo assim, eu passei a prestar atenção nesse jogo tem uns 2 anos, assim. Mas também falando, eu concordo que foi um jogo mal vendido, né? Não é... Mas não sei, cara. Sabe o que eu acho que acontece também? Não é muito o DNA do Xbox esse tipo de jogo. Né? Então, tipo, eu acho que... Não é FPS? Não é um jogo... Não é FPS, não é multiplayer, entende? Não tem essas coisas. Então, eu acho que ele não teve também tanta atenção, apesar de ser um exclusivo... na realidade, acho que ele acabou, pra quem não sabe, né? Tipo assim, os caras começaram a produzir o jogo, a produção foi muito longa. Talvez chegaram a Remedy, que é a empresa que fez o jogo, chegou a correr o risco de não conseguir terminar, por não ter grana pra continuar produzindo o jogo. E a Microsoft gostou da ideia, precisar comprar alguns exclusivos. Isso é bem parte da... A Microsoft, ela não tem muitos estúdios, né? Então, ela normalmente compra os exclusivos. Ela não chegou a comprar o estúdio, a Remedy. Mas ela acabou comprando a exclusividade, que foi um bom negócio para a Remedy. Porque aí entrou grana para eles finalizarem o jogo. né? Então eles botaram uma grana no jogo, mas também não deram tanta atenção a ele, pelo menos nas feiras. Eu até fiquei espantado quando na E3 do ano passado ele apareceu jogável. Jogaram ele pela primeira vez. E ele estava para ser lançado em maio de 2010. Então foi a primeira vez que a gente viu jogando. Na E3 do outro ano, eu não lembro também. Só passar um trailer e não muito interessante. Um tratamento até estranho para um jogo que era exclusivo do console. Mas uma coisa que eu lembro que eu vi, eu achei interessante, né? Quando eu vi na E3, assim, achei bacana a apresentação. Só que uma coisa que eu fiquei preocupado na época é que a gente vai falar aí mais pra frente como é a história, né? Ele é apresentado mais ou menos como se fosse um seriado, que eles iam vender ele por DLC. E que você ia comprar, tipo assim, você comprava o disco por um preço mais barato, mas aí você ia ter que sair comprando todos os episódios. Isso não aconteceu. Ainda bem. Não que eles não possam estender o jogo com um DLC, mas... Já estenderam, né? É, já estenderam, mas eu ia achar bem bizarro, né? Eles lançarem o jogo com um capítulo e depois você ir comprando. Ah, não, ia ser horrível, menos... né? Não, pelo menos lança uma história com começo e fim. Pelo menos pra você depois, sei lá, o DLC pra completar a experiência até vai, mas pelo menos a experiência de um jogo é uma experiência única. Eu ainda não consigo ver assim com tanta liberdade dessa forma. Assim, você comprar um jogo e não ter como terminar ele sem pagar, né? Não ter uma coisa fechada. Não consigo ver isso, a não ser que seja uma demo, né? Se você jogou o primeiro capítulo, gostou, beleza. A demo você baixa de graça, né? Você não vai comprar uma demo. Eu também acho, a demo você baixa de graça. Se você gostou do primeiro capítulo, você continua comprando o resto, mas até aí não fizeram uma demo assim. Pulando para a parte do enredo do jogo, do básico da história, os personagens... O que vocês acharam quando vocês jogaram assim o primeiro capítulo e terminaram o primeiro capítulo? Quando termina o primeiro capítulo, eu acho que acontece uma coisa bem engraçada, mas vamos lá. É interessante, já mostra bastante o que o jogo é, né? Aquela coisa meio surreal, assim. Ele tá lá num lugar lá escuro, né? Parece o lugar onde eu moro aqui até. E aí ouve uma voz do céu, assim, uma luz que manda ele até um farol. Aí ele... Na realidade, assim, só ele tá contando, né, aquela frase que a gente leu no começo, né, ele tá contando alguns detalhes da obra de Stephen King, e aí corta pra dentro do carro e ele atropela um caroneiro, né, uma pessoa que tá na estrada pedindo carona, é um lugar escuro, aí ele desce, aí ele vê essa luz e caminha pra luz. Desculpa te cortar, né, só me deu vontade de lembrar esse pedacinho antes, assim. Ah, tá, sim. Ele vai seguindo lá uns conselhos daquela luz, né, que da luz do céu. A voz, né? É, a voz do céu, né, mas tem uma luz, não tem ou não? Eu não me lembro. Ah, tem, é uma luz, é um bom tutorial disfarçado aquilo, eu acho. Aham. Uhum. Acho que é um tutorial então, muito bem disfarçado. Então, aquela voz que fala com ele é a voz do Max Payne, né? Quem não sabe... Ah, é a voz do Max Payne. É a voz do Max Payne em inglês. É, porque eu joguei Max Payne em português. Então, aí ele vai seguindo lá o que o Max Payne fala, aí enfrenta lá uns inimigos, são os Takens, né? E pra matar eles tem que usar a luz. Até chegar no farol. Ele já mostra... É que nem eu vou falar, um tutorial mesmo do jogo, né? Que ele mostra... É, que o tutorial. Você, recupera energia na luz, que você usa a arma. Ele mostra mais ou menos como é que é o básico da jogabilidade. Tipo assim, tá aí uma coisa que eu não tinha notado. É que eu reparei nesse podcast, eu não percebi que a voz era a voz que te guia é a mesma voz do Max Payne. Isso é épico, velho. Você começa um jogo sendo guiado pelo cara que dublou pelo Max Payne, cara. Só faltou ele fazer uma piadinha daquelas dele, né? Aqueles um bonito. Pô, cara, sensacional. Talvez ele até fez e a gente não percebeu. Será que alguém já sacaneou no YouTube isso daí? Você pensar se alguém já sacaneou isso? Alguém pegou e falou, Alan, quem não tem cão, caça com gato. Uma coisa desse tipo, sabe? Pô, cara, Max Payne é quase um Cid Moreira, né, bicho, assim, pros games. Já é veião, né, cara? Ele já é um ancião. O tutorial é um pesadelo do Alan Wake. Ele tá tendo um pesadelo onde os personagens da obra... Porque, assim, a gente... Vamos explicar direito, né? Eu não lembro, faz tempo que eu joguei. Ele é um escritor, né? Ele escreve filme, escreve livros de suspense, ficção, no estilo do Stephen King. E aí ele tá tendo um pesadelo nesse começo aí, envolvendo os personagens dele, que os personagens do livro dele vêm atrás dele, falando que ele não pode criar as coisas e abandonar, mais ou menos isso. Mas ele acorda e aí ele tá no banco do carro, né, com a namorada, e eles estão indo passar, digamos assim, um tempo. Ele tá numa barca, né, na verdade, não era? Exato. Então, eles estão pra entrar nessa barca, né? O carro tá em movimento ainda, quando eles chegam na barca, uma coisa assim. E na realidade ele tá há 2 anos sem escrever nada. Tipo, assim, ele tá tendo um bloqueio, né? Um bloqueio. É o Clichêzão, né? O escritor com bloqueio vai passar um fim de semana numa. Uma cabana no meio do mato, né? Uma temporada numa cidade do interior, dos Estados Unidos, seria. É, pra ver se ele consegue pegar inspiração. E eles estão aí, eles entram numa balsa. E essa balsa vai levar eles pra cidade. Isso é interessante, né? Porque, tipo assim, a cidade só dá pra chegar de balsa, né, cara? Ela é toda isolada, né? Pra mostrar que é isolado, né? É, pra mostrar que é isolado. Isso eu acho bacana. E no carro, assim, você... Tipo assim, no carro não, mas na balsa, logo que ele desce da balsa, dá pra sentir o clima, assim, né? A caca que tá a vida dele, assim. Porque ele desce do carro, tem um senhor na balsa, e esse senhor tem um programa de rádio local, o cara reconhece ele... E ele fala pro cara que ele não quer que ninguém na cidade fique sabendo dele. Esse tipo o cara de pede coisa. Pra fazer uma entrevista com ele, né? O Mr. Wake, né? A gente pode gravar. Ele é famosão, né? É porque ele é bem famoso, então todo lugar que ele vai é superstar. Ele é igual o Pedro Bino, assim, mais ou menos, né? É, como super se fosse famoso, tipo o Neil Gaiman, assim, né? O cara. É, exatamente. Eu gosto dos brasileiros, assim, ele é o Antônio Fagundes. Não é ator, né? É escritor. Quem seria? Quem a gente seria? Alan Wake. Não, Alan Paulo Coelho, né? Paulo Coelho. Paulo Coelho está para a literatura brasileira. Não vou dizer nem pela literatura, porque isso é subjetivo. Tem gente que vai falar que não gosta de Paulo Coelho, não sei o quê. Mas Paulo Coelho está para a fama na literatura como Alan Wake está para a fama na literatura nos videogames. Exatamente, né? Exatamente. É o Paulo Coelho do videogame. São Paulo Coelho do videogame. Da hora, da hora. Conseguimos encaixar num contexto. Fazia tempo que não saiu uma comparação entre Presta, hein? Eu tava sem inspiração também. Será que eu tenho que ir pra Night Springs pra ver se eu me inspiro de novo? Bright Falls. Night Springs também poderia ser, né? Mas aí seria uma inspiração bizarra. Que medo. A gente vai contar pra galera o que é Night Springs. A gente chega lá. Então, aí quando o Alan chega na cidade, né? Ele vai num restaurante lá, um barzinho local, pra pegar a chave do lugar que... Que ele ia da passar. Casa, da casa, que ele ia passar o fim de semana lá. O período, né? Só que. Aí quando ele chega lá, ele encontra lá uma. Quem entrega a chave pra ele é uma mulher, uma velha, assim, de. Uma velha decrépita. Decrépita, com uma roupa escura, né? E ela dá o endereço pra ele e entrega a chave, né? Bem, bem esquisito mesmo. Tipo no fundo do banheiro, assim. Uma velha padrão, assim, festa de Halloween. Então, ele não sabia onde era o lugar, né? Ele chega lá e... Aí ele se surpreende, né? Que a casa era uma cabana velha, assim, no meio de uma... Mas é até um lugar bonito. Uma cabana bonita, pô. Mas é velha, é um lugar velho. Velho, mas bonito, né? No meio do lago. Velha, é vintage. Isso, vintage. Perfeito. E lugar totalmente isolado, assim, né? Tem, tipo, só um lago redondo, né? O Cauldron Lake. E no meio tem uma ilhazinha que é tipo uma formação vulcânica, assim, e a cabaninha lá. Aí começa a história do jogo, né? Começa o jogo de verdade. Literalmente quando o bicho começa a pegar. Vale mencionar que a namorada dele, ela tem pavor de escuro, né? Ela tem fobia de escuro. Isso. Então logo no começo ali ele entra na casa, mas a casa não tem luz. Tem um gerador do lado de fora, que é o que gera energia pra casa. O jogo ali te mostra um mecanismo, né, pra você ligar o gerador, e aí você liga o gerador e entra na casa, e ela pode entrar na casa, que ela fica com medinho, né, de entrar na casa. E uma coisa que acontece logo que eles entram na casa, e uma coisa que também acontece na balsa, né, tem relação. Tem um cara que chama Barry, que é o empresário dele, já fica ligando pra ele na balsa, perguntando se ele já conseguiu inspiração, então você vê que ele tá sendo bem pressionado pra voltar a escrever. Né? E logo que ele chega na casa também, a namorada dele chama ele lá pro quarto e fala assim, tem uma surpresa pra você. Aí ele entra lá, ela fala assim, mas a surpresa não sou eu. Aí ele olha pra ela e fala, vai até outra sala. Chega na outra sala, tem uma máquina de escrever. Ela tá de calcinha lá na cama. Então. Beleza, bela surpresa. Se ferrou, era uma cilada. Não, tá ali no quarto. Aí o presente é uma máquina de escrever pra ele começar a trabalhar. Porque aí ele descobre que ela levou ele pra lá pra ver se conseguia que ele começasse a escrever, né? Ele fica nervosinho. Então, aí eles brigam, aí ele sai da cabana e deixa ela lá, porque tá de noite, né? E ele sabe que ela não vai sair, porque lá fora tá escuro. Aí quando ele tá fora da cabana, então, ele foi pra maldade, né? É porque ele é um cara nervosinho, já. No começo, ele é temperamental. Ele é um cara nervoso. Porque todo mundo conhece ele e tal. E ele não gosta dos fãs. Ele não gosta desse contato, com ficar falando e tal. Ele é meio. Na verdade, ele tá de saco cheio, né? Ele tá de saco cheio. Mas é compreensível, que é um saco mesmo, né, cara? Sim, eu imagino. Então, aí quando ele tá lá fora, eles brigaram, ela tá lá dentro da cabana e as luzes da cabana se apagam, né? Aí ele escuta ela gritando e quando ele vai lá socorrer ela, ele não encontra mais ela e vê que ela caiu no lago. Aí ele pula no lago e apaga. Aí acaba o primeiro... Ele acorda pela segunda vez no jogo, né? Sim. Ele acorda pela segunda vez, acorda dentro do carro, acidentado, né, todo sangrando, e o carro que levou eles pra lá. E num lugar onde ele não conhece. E depois, uma semana depois, ele descobre que passou uma semana desde quando isso aconteceu até esse momento. E é a partir daí que começa a busca dele pra saber o que aconteceu com a mulher dele. E o que aconteceu nessa uma semana, né? Que ele não lembra. Então, você falou do Barry, né? O Barry eu acho o personagem mais legal do jogo, porque toda vez que você encontra com ele, ele tá carregando um papelão, igual aquele papelão que o cetista chutou lá do Kratos, só que é com a cara do Alan Wake, né? Ele parece pra um cá. Assessor de político, porque ele puxa saco do Alan. O cara é muito engraçado. E aí eles descobrem, né, que a luz espanta lá o Darkness, né, a maldade. Aí ele passa num comércio, assim, uma lojinha lá, e compra uns pisca-pisca de árvore de Natal uma lanterna de médico, assim, coloca na testa e fala que é o olho de Mordor. Essa parte é mais engraçada mesmo, porque do jogo mostra, né, que ficar no escuro é o que é o perigoso, né, e a luz que protege, como a gente falou, e ele, na parte que ele vem com todo enrolado de luzinha piscando de Natal... Muito engraçado, nossa, eu ri pra caramba. É muito engraçado. É porque ele é o alívio cômico, né, da história, né? Mas, cara, ele é o Roman, cara, pra mim. O jeito que ele anda, ele me lembra o Roman do GTA 4. Eu não joguei GTA 4. Putz, cara, é o Roman, cara. Ele é meio... ele é o Roman que deu certo na vida. É muito engraçado. Como assim? Mas eu acho ele muito engraçado também. Joga no telefone, no começo do jogo, ele já... E ele é o maior doido por dinheiro, cara. Sabe o que ele me fez lembrar também? O siriguejo do Bob Esponja. Também. Boa comparação. justamente pela ganância, cara. Boa comparação. Barry está para o universo de Alan Wake como o siriguejo está para a fenda do biquíni. É que ele tenta fazer de tudo pro Alan escrever o livro novo, né? Que ele quer vender, que vai ser sucesso, né? Então, outros personagens legais, assim, que eu acho também são os dois irmãos Odin, né? Que é o... Odin não, os dois irmãos... Que é o Odin e o Thor. Isso, os dois irmãos... Como é que é o nome deles? Anderson, né? Os dois Anderson, o Odin e Thor. E eles tinham uma banda de metal nos anos 70, né? Que chamava... Ih, caramba, esqueci. Eu também não lembro. Eu lembro da música. Não, mas eles pedem uma música lá no café chamada Coconut. Eles estão velho pra caramba já, estão caindo. O cara chama... O policial chama um cara lá pra vir recolher eles, porque eles enchem a cara no bar e dormem em cima da mesa, cara. São muito engraçados. É que eles são uns caras que tinham uma banda nos anos 70 de rock, né? Então eles estão velhos, só que estão naquela ainda. Sabe aqueles caras, tipo, carroqueiro pra sempre, sabe? Não sabe dos anos 70? Eu conheço. Tiozão do rock. Eu sei quem está falando aí. Eu sei exatamente quem está falando. Então, o nome da banda deles era The Old Gods of Asgard. Então, é uma banda de heavy metal. Eles tinham um sítio lá, uma fazenda que tinha um palco. Era uma coisa famosa até nos anos 70. Eles são todos baseados na mitologia nórdica, né? Até o nome deles é Odin e Thor, né? E a banda deles é os velhos deuses de Asgard, então tem tudo a ver com a mitologia nórdica. E um não tem um olho, né? Ele fala que ele mesmo arrancou o olho dele. E eles estão malucos, assim, os dois estão tão gagá total. É efeito das drogas. E eles... Ou da cidade também, né? E eles moram na clínica do Dr. Hartman, que é um cara que cuida de artistas com problemas, bloqueio, né? Com problemas mentais, assim. Até que ele convida o Alan a passar as férias lá na clínica dele. Ah, mas dele. Esse cara, eu não gostei dele desde a primeira vez que eu vi ele, velho. É, ele é mal. Ele tem cara de pilantra, velho. Cara, o cara é mal. É, eu também acho que ele tem cara de pilantra, né, esse doutor. E a namorada do Alan chega com esse papinho pra ele também, né? Ah, tem um médico aqui que trata artistas que estão passando por essa fase que você tá, tipo, meio remedinho do Pelé, assim, oferecendo pra ele, sabe? É, cara, a cena é bem engraçada, ele fica nervosão, é que eles brigam, nessa hora que eles brigam. É que ele sentiu vacilado, ele achou que era pra passar um tempo pra descansar, tava lá forçando ele a escrever. Mas será que a Alice também é o tipo de mulher interesseira? Ah, não pareceu, né? Não parece, né? É tipo assim, não, sei lá, não, ela quer fazer ele escrever, não sei, quer forçar a barra às vezes. Não, ela parece, assim, eles são um casal meio clichê, que ele é o cara meio chato, resmungão, e ela é aquela mulher que cuida dele, né? Uhum. Isso a gente já viu bastante em cinema, né? Que ele é um cara chato, que não gosta de médico, não gosta de nada. É aquela mulher, sabe, quando ele estiver doente, velho, vai ficar, vamos no médico, você tá doente. O jogo é todo baseado nesses clichês de cinema, né? De séries, principalmente, né? Ele é bem, bem focado em séries, assim. Séries famosas. Sim. E tem um outro personagem também, que é a Sarah. Não, que é ela, né? Ou não? Ela é a Alice. Alice é a noiva dele. A Sarah é a moça da cafeteria. Ah, ela não é tão importante no jogo, né? Eu acho que ela é, tipo assim, é engraçado o começo, né? Que ela é aquele fã meio chato. Mas depois pra frente ela é usada pra uma coisa engraçada. Então, engraçada não, né? Mas eu diria interessante na história. Ah, ela tem uma certa importância. Um mistério, né? Tem uma certa importância. Então, mas aí acho... pode mandar agora que é spoiler. É spoiler. Então, não, é spoiler. Não vamos spoiler. Mas, tipo assim, é um personagem que aparece no primeiro capítulo, né? Tipo assim, ele. Até mais do que o Dr. Hartman. O Dr. Hartman você vai ter contato com ele no segundo capítulo. Mas, assim, que te recebe na cidade. São os irmãos Odins e a Sarah, né? É, sim. Que assim que você entra no café, ela tá lá, oh my God, Alan Wake. Aí fica desesperada, atrás dele pedindo autógrafo e tudo, né? É, tem um cartaz dele, ela tem um cartaz dele bem na entrada do restaurante, fala, não acredito, gente. É. Aqui, cara, até aqui. É bobo. Eu achei o mecanismo bacana, cara, que é o funcionamento da luz, assim, corra para a luz. É. Apesar de ter umas coisas na jogabilidade que eu não gosto muito, assim, tá? Não é que eu não gosto, é que ele não é um soldado, né? Aí eu reconheço. É que tá. Eu até, engraçado que eu tô jogando ele, eu já terminei, eu tava jogando Assassin's Creed 2 junto, né? Então é muito contraste, porque no Assassin's Creed você é praticamente um ninja, né? O cara faz tudo. E aí eu ia jogar de novo, aí eu tentava sair correndo e falar, puta, não, ele não corre infinito, assim, né? Ele tem uma barra de estamina que acaba rápido. É rápido mesmo. É, ele é bem limitado, mas é porque faz parte da... De jogo, é bem, né? Limitado, tipo uns 5 segundos, né? Ele não consegue correr, eu acho que ele tem algum problema. Não, até. Ele deve fumar, tipo, 5 fumaças por dia. Ele corre 10 metros e ele acaba. Cansa, né? O Alan Wake cansa muito rápido. É, eu acho que o Alan Wake, tipo assim, a alimentação básica dele é cigarro e café. Deve ser, né? E às vezes, de vez em quando, ele deve comer aqueles cupcakes. Não sei como ele não é gordo, cara, no jogo. Não sei como o Barry é mais gordo que ele, cara. É. Acho que ele deve comer um cupcake. Do cigarro, né? Semana. É, deve ser por causa do cigarro. Se bem que no jogo ele não fuma, né? Então é, ele não aparece um. Mas também ninguém dá um cigarro pra ele acender no jogo. Não, não dá mesmo. Só se aparecesse o Solid Snake no meio da floresta. Talvez. É uma possibilidade, né, cara? É uma possibilidade. Ah, então, o mecanismo da luz, né? Eu acho isso bacana. Não adianta, tipo assim, ele é o jogo... É, nesse ponto, eu acho que ele herda uma característica interessante do Survivor Horrors, né? Ele te dá até bastante itens, mas você precisa de 2 itens para conseguir derrubar um inimigo. Não adianta você dar tiro, por exemplo, no escuro. Você tem que, pelo menos, estar com a luz focada no inimigo para dar tiro. Só que quando você foca a luz, se você apenas focar a luz, você não vai gastar muito as baterias da sua lanterna. Só que você vai ter que dar mais tiro nele para matar. Já se você puxar o outro gatilho e focar a bateria da lanterna vai começar a ser consumida, mas você gasta menos balas para matar. Na verdade, é que você não mata mesmo até você tirar aquele sumo de darkness no Sim, no, então. Né? Você tem que. É que assim, você tem que apontar a lanterna. Se você só apontar a lanterna pro inimigo, só apontar na direção dele, ele começa a arrancar, né? Uhum. Se fosse uma coisa que envolve eles, uma escuridão. Você tem que dar uma queimadinha. Só que demora. Aí você tem que dar uma como é que eu... Não, uma gastar palavra. Mais bala ou dar uma queimadinha. Aí, forçar começa a forçar a lanterna e começa a gastar mais bateria. Né? Aí você consegue arrancar mais rápido. E você tem que usar porque eles são muito rápidos. Sim. Não, e é um dilema que você tem no jogo, né, cara? Gastar bateria e gastar bala. Gastar bateria e gastar não, bala. Tem que equilibrar. É, você só consegue atirar neles e depois que você conseguir tirar tudo a escuridão deles, senão você não mata, né? Então, falando dos inimigos, né, eles são praticamente três tipos de inimigos, né? Tem os Takens, né, que eles chamam de Takens, são humanos que ficaram possuídos pelo The Dark Presence lá, que eles chamam, que é a escuridão que vem do lago. Tem também os objetos possuídos, né, que tem... Aí é muita coisa, assim, tem trator, tem... É, praticamente tudo que tiver na tela... É, qualquer coisa que tiver possuído. Pode ser possuído e te atacar. Aí você meio que fica com medo de qualquer coisa, porque... É, qualquer difícil, momento... Caramba, meu. Muito difícil. Tem hora que vem ônibus em cima de você, pode vir qualquer coisa, que tiver um poste... E tem também os que eu acho mais legal e mais difícil, que são os corvos, né? Que ficam voando assim em cima do... de alguns lugares específicos, né? Tem uns lugares certos que eles ficam. E eles atacam assim de bandos gigantescos, assim, de uma vez só. Ou você desvia, ou usa um flare gun pra acertar eles, mas é bem, bem difícil. Eles dão um tema legal no jogo. Dá um clima legal. E eu acho que, tipo assim, uma coisa que é bacana do jogo também é como eles trabalham a iluminação. Então, ela é muito, muito bem destacada, assim. Eu acho que ele é um jogo muito bonito de assistir. Tem um amigo que até fala que ele tem, digamos assim, ele tem uns gráficos Uncharted-ianos, né? Nível Uncharted quase, assim, mas no 360. Ele anda por caminhos Uncharted-ianos em matéria de gráficos. Não, a engine do jogo é muito bem feito. É, assim, muito bem feito também. E é legal você usar a luz, o efeito. Eu acho legal, tipo, quando eu tenho rola esse lance com os corvos, uma coisa que eu costumo usar quando eu vejo que o bicho vai pegar é jogar. Às vezes eu não tenho flare gun, é jogar um flare no chão mesmo. Que aquilo ali que cria meio que uma capa de proteção pra você. É, ele cria dentro daquela área em volta de luz, assim. É, então. É como se fosse aquela granada da bolha no Halo. Você tá ali no chão, você fica protegido. Aquela área. Mas os pássaros não aparecem muito, né? Não tem eles. Ah, tem muito. As partes específicas que eles aparecem, né? Tem os lugares certos, assim. Mas são umas 4, 5 vezes. Mas todas as vezes que desaparecem, até o momento que eu joguei, tem flare gun. Tem, não, sempre tem. Uma das coisas também que, assim, o jogo, ele, eu acho, uma crítica que eu faço é que ele tem muito recurso, assim. Você tem muita bateria pra lanterna, muita bala. É verdade. Eu nunca fiquei nenhuma parte do jogo, assim, tentando fugir porque eu não tinha mais como matar, assim, o que acontece. Não, eu cheguei a ficar sem bala. Eu tinha lanterna, mas não tinha bala, tive que correr. Sim. Tem uma parte no bosque que tem pouco mesmo, assim. Até o jogo sugere pra você que você tem que correr. Muitas vezes é melhor correr do que... É que às vezes você não tem áreas que não para de vir inimigo. Então você tem que quebrar isso pra você conseguir avançar. Senão você começa no bala à toa. É exatamente o que aconteceu comigo. É, então. Mas assim, eu jogando no nível normal, né? Claro, às vezes o cara foi no nível Nightmare. Não, eu tô jogando normal. Então, mas eu não, até o final do jogo eu não senti nenhuma dificuldade com relação a isso. E outra coisa também... Morri algumas vezes, mas tipo assim, ele é muito bom de checkpoint. Sim. Aliás, o checkpoint é sempre um poste com luz, assim, em algum lugar iluminado. Quando você entra nele, recupera a vida e salva. É. Inclusive, eu aprendi uma manha mó boa pra desviar dos objetos que vem voando, assim. Porque tem parte que vem muito objeto pra né, voando pra te bater. Tem parte que vem um trem inteiro, né, voando. É, então, e ele dois mata já, né? Então, é só. Você pega, é até um bug em meio do jogo, mas você não tem como evitar isso, né? Você acha qualquer objeto na tela, um poste fininho que seja, ou um carro, você fica atrás dele que o objeto não consegue passar, né? Porque dá aquela colisão. Ah. Então vem um ônibus gigante em cima, se você estiver atrás de um carro pequeno, ele não pega, não bate em você. Porque dá aquele, sabe, colisão entre os objetos, então você não chega a morrer. Nossa, que da hora, cara. Você ficar atrás de um poste fininho, o busão não derrubar, sensacional. Não, ele bate tipo, e você consegue ficar com a lanterna dele sem parar. Que da hora, física. É, então, é meio assim, é um bug, mas que não tem como fugir disso, né? É, não tem também. A não ser que a engine que os caras tivessem usado desse pra fazer o cenário todo destrutivo, né? Não existe ainda, né? É, não existe, não existe. Ainda bem. Ainda bem. E outra coisa bacana que eu acho, isso eu achei bem legal, quando eu terminei o primeiro capítulo, que começou o segundo, é aquele esquema bem sério, assim. O capítulo termina, aí fecha como se fosse um episódio, né? Com sobe música, né? Sobe música, aí você manda continuar, aí ele faz um resumo. Privilege, no último, né, episódio. É, é. Privilege on Alan Wake. Previously on Alan Wake. Eu lembro quando eu assistia Heroes. Cara, igualzinho. Lost, cara. Heroes, Lost, todas essas séries aí. É. Aliás, falando em Lost, ele é muito, muito, muito baseado no Lost, né? Que ele tem... Ele tem um monstro de fumaça também, mais ou menos parecido com um monstro de fumaça. Tem umas vozes estranhas, assim, que vêm do nada. É, a floresta lembra bastante a ilha do Lost. Só que a diferença é que o Alan Wake é bom, né? E o Lost... Simples assim. É simples assim. O Alan Wake é bom e o Lost, infelizmente, nem tanto. Ah, é? Nossa, eu não assisto Lost, assim. Faz bem, continue assim. Não, tipo assim, eu vi o primeiro e o segundo episódio e nunca consegui achar graça, assim. Nunca consegui me grudar. Não consigo... Sinceramente, eu não consigo ver, assim. Eu lembro que eu até falei com um amigo. O problema é que ele é como se fosse um castelo de cartas de baralho gigante e no final você coloca um tijolo, entendeu? O final. Nossa, que comparação genial. O final desmoronou tudo que era de bom. Era um castelo lindo de cartas. É, né? Verdade. Aí veio o último bloco de cimento e derrubou tudo. Coloca um blocão daquele tijolo de barro. É, beleza. Mas eu acho bacana esse formato de série. Acho que é o único nos jogos. Não tinha visto isso sendo usado. Nenhum jogo. Eu pelo menos nunca vi isso, Desse jeito, nenhum usou ainda. É. Ele é o primeiro, com certeza. É igual jogar um episódio de uma série, né? Igualzinho. É a mesma coisa. É perfeito. Até os episódios, eles até têm igual série. Começo, meio e fim definidos, assim, né? Sim. O que também é uma ideia pra eles muito boa, porque eles conseguem lançar um episódio separado por download, né? É o que estão fazendo, né? Aí veio a ideia. Acho que não tá tendo sucesso comercial isso, né? Ah, vendeu até bem, né? Vendeu meio milhão. Para um exclusivo. Para um exclusivo, então, assim. Mas é pouco. Não é ruim, mas para um exclusivo que está sendo feito há 5 anos, É complicado, cara. Meio milhão é muito pouco. Mas garante uma continuação. Eu tenho lá minhas dúvidas se meio milhão garante uma continuação, hein? Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que tem potencial, sim. Acho que tem potencial, mas o que eu acho? O tipo de público, eu não consigo imaginar, aí falando do mercado que esse game pode abrir, o tipo de público que gosta, que eu vejo assim, pessoas que gostam de seriado, esse tipo de coisa, eu não consigo imaginar elas jogando Alan Wake. Eu acho que ele não é nem feito muito pra gente que assiste série mesmo, não, o Alan Wake. Ele é feito pra quem joga mesmo. Acho que não é a intenção deles. Uhum. Não, mas eu vejo mais potencial nesse sentido. Entende? O formato que o Alan Wake apresentou de série, de episódio, eu acho que se enquadraria melhor na jogabilidade do Heavy Rain do que na jogabilidade do Alan Wake. Porque a jogabilidade do Alan Wake, digamos assim, é a jogabilidade de um Resident Evil, de um Gears. Max é uma Payne. Jogabilidade de third person shooter, né? De jogo de tiro em terceira pessoa. Então não é uma jogabilidade que qualquer pessoa, digamos assim, que eu vejo minhas amigas, amigos que assistem seriado, vão pegar e vão sair jogando. Eu acho que a intenção deles nem foi essa, assim, pra atrair quem assiste série. Acho que é mais pra dar um formato novo, né, pra quem já joga esse tipo de jogo, né? Não achei que foi pra atrair, não. Eu vejo pouco potencial, porque o pessoal que joga esse tipo de jogo normalmente vai querer multiplayer, vai querer coisas assim, e ele não tem. Não dá. Pra multiplayer não dá. Eu gostei do estilo de... Eu achei novo, assim, não... Achei interessante, até porque você consegue dividir a sua jogatina mais fácil, assim, né? Eu, por exemplo, tava jogando um capítulo por dia, foi bom, assim. Eu consegui mais ou menos calcular legal o tempo que eu ia levar pra terminar. É, bem legal. É bom que ele te relembra também, a cada episódio que passa, você lembra o que aconteceu, né? Acho que vai contando a história que nem um bloquinho, né? Vai colocando pedacinhos da história pra ir acrescentando. Aí eles vão conseguir. Agora, é lógico que eles têm o interesse comercial de colocar os capítulos a mais pra download e tal. Inclusive, eu até comprei já. Mas com 500 mil de base, vai ser pouco download, hein? Vai acabar ficando caro. Eu acho que ele vai ser um jogo mais pro 2, assim. Eu acho que com 2 eles vão conseguir um sucesso... Maior. Igual Assassin's Creed. Cara, eu tô torcendo, porque eu achei Alan Wake um jogo muito, muito bom mesmo, um dos melhores do Xbox. Dos poucos exclusivos do Xbox, eu achei também. E é um jogo que foge da característica dos exclusivos que ele normalmente tem, né? Não é Gears e Halo, né? Que é aquela. Tiro. Mas é sempre aquilo, né? Apesar do Alan Wake ter tiro, mas é bem diferente, né? Não é que você não encontra um jogo inteligente. É, não, você não encontra 30 jogos. Não, não, não mas... é que, tipo assim, é não simples, tô falando, né? Que... É. Não, o que eu entendo o que ele quer dizer, mas o que eu acho assim é que o Alan Wake, é, pra quem, digamos assim, ele não oferece uma experiência que tem 30 jogos no mercado que oferece. Sim. Ele oferece uma experiência que só ele oferece. Eu vejo também potencial, acho que esse modelo de capítulo ficaria melhor num jogo como Heavy Rain. Mas também, tipo assim, ele, o fato dele ter uma jogabilidade de jogos de tiro em terceira pessoa e esse formato deixa ele único também no Xbox. Então ele é um jogo único. Que é uma coisa rara de você ver e, assim, hoje. Eles fizeram um mundo, uma história, assim, uma... Ai, como é que eu posso falar? Universo. Isso é um universo que eles não estão pensando em fazer uma história só do Alan Wake, por exemplo. Eles fizeram de uma maneira que eles podem abrir para fazer vários, entendeu? Várias outras... Que nem como é o Silent Hill, que o principal é a cidade. Então eles conseguem colocar a história do personagem do 1, fizeram várias histórias desenvolvendo a cidade, né? Eles vão fazer a mesma coisa com o Alan Wake. No caso do Alan Wake, é óbvio que o personagem principal continua, até porque não teria como mudar o nome do jogo, né? Sim, mas eles não vão manter só naquela história do 1, né? Tanto que o jogo nem chega a ser conclusivo a história, então eles planejaram pra fazer várias sequências aí. É claro que vai depender do sucesso comercial, né? Ah, eu espero que consiga, né? Porque foi um jogo que foi produzido por uma boa produtora, que é a Remedy. Foi escrito pelo Sam Lake. Vocês podem falar melhor quem é o Sam Lake? Então, Sam Lake é um freak genius, né? O cara é genial. Ele praticamente manda na Remedy. Ele escreveu e produziu, criou todo o Max Payne primeiro. Foi ele que escreveu os diálogos do Max Payne? Foi ele que escreveu os diálogos. É, ele também participou da história do Max Payne 2. E ele é o Max Payne. Sabe, o Max Payne 1, a cara do Max Payne é a cara dele, e aquelas ceninhas que tem tipo um gibi assim, ele é o Max Payne, ele interpretou o Max Payne, e os outros caras que aparecem com ele são caras do que trabalham junto lá da Remedy também. Entendi. É, inclusive o Alan Wake, ele tem um modelo também humano, né? Ele tem o ator. Tem, que é um escritor da Finlândia. O finlandês, ele chama Ika Ville. Ilka Ville, na verdade. Ele parece que é famoso lá, sei lá, alguma coisa assim. Ele é ator também. Sim. Ou seja, foi uma bela produção. Os caras gastaram uma grana. Não, eles viajaram lá pras cidades do norte do Pacífico lá. Tiraram, eu vi o vídeo que eles tiraram 60 mil fotos do lugar pra construir um mundo. É bem pesquisado. Ele é bem pesquisado, assim. Ele é um jogo bonito, o cenário é bonito, só que você não consegue ter tanto essa impressão, porque é muito escuro, né? Como se passa a maior tempo do... Ah, mas tem umas partes aqui de dia que dá pra ver, não, né? Tem também, mas a maior parte... Eu acho que a experiência no jogo, assim, como você tá num local, né, falando dessa experiência, eu acho que a experiência eles conseguem, assim, artisticamente criar. Tudo bem que a gente não dá pra explorar, ver tantos detalhes da vegetação, mas eu acho, cara, muito bacana, assim, quando você tá andando, né? E aí o bicho vai começar a pegar, que você vê as folhas balançar, o mato, nossa, aquela escuridão. Nossa, esse efeito eu achei muito legal, né? Que vem aquela escuridão chegando, o vento, né? Foi muito, muito bem feito. Aquela neblina também, aquela coisa escura, assim. Isso é legal mesmo. É engine nova que eles criaram só pra ele, né? Uhum. Dá uma sensação de terror bacana, assim. E uma coisa muito louca, às vezes tem um cara que tá atrás de você, ele vai dar machadada, se você aperta pra desviar, o jogo faz um jogo de câmera ali rápido, que é muito maneiro. Ah, eles não podiam deixar de colocar o Bullet Time, né? É o Bullet Time. É, mas... Né? Max Payne, né? Vindo de Max Payne, os caras podem usar, né? É built-in, eles não conseguem fazer sem isso. Não dá. Eu acho que tava terminando o jogo e esse cara, puta, falta alguma coisa, não sei o que que é, velho. Aí os caras, alguém gritou lá no fundo da sala: Bullet Time. É isso. E uma coisa louca sobre Bright Falls, né? Que é a cidade fictícia onde se passa o jogo. É que tem. Aqui parece Rio Grande da Serra também. Parece Rio Grande da Serra também, cara. Ela parece aquela cidade. Ela lembra a cidade que passa todos os filmes de Sexta-feira 13. É verdade. Parece pra cá que tem um lago, tem vegetação, né? O lago tem um nome, né? Parece ser tão chata também, né? Toda caramba, cidade assim. Pacatona, né? É isolada no meio do mato, né? Não acontece nada lá. Eu acho isso meio bacana. Mas eu acho que, tipo assim, esse clima de isolamento faz parte da experiência do jogo como um todo. e as coisas que acontecem na cidade, tem o programa de rádio deles lá. Inclusive, o programa de rádio ele é legal pra você saber acompanhar o que tá acontecendo na cidade, né? É um capítulo que o Alan Wake tá fugindo da polícia aí. E você encontra um rádio nesse capítulo, a rádio do tiozinho que você encontra no começo do jogo. Ele vai contando o que tá acontecendo, né? É, ele vai contando os detalhes da perseguição dos policiais atrás do Alan Wake. Então, você sempre encontra o rádio. Você fica na frente, né? Fica muito ele incrementa pelo rádio. O que tá acontecendo na cidade enquanto o Alan Wake tá perdido, né? Tá sozinho. Não, e outra coisa muito bacana também são as partes do livro que você acha. Você lê muita coisa que acaba tá pra acontecer. Mas uma coisa legal, tipo assim, a leitura... Ela é bem detalhada e ele lê pra você o que tá escrito. É como se fosse um audio diary, mas escrito ali no papel. Eu acho que a forma que eles fizeram foi muito bacana. Então, só explicando o negócio do livro, né? Nessa uma semana que o Alan Wake passou sem lembrar o que aconteceu, ele escreveu um livro. E ele não lembra que ele escreveu esse livro, não lembra do livro. E ele vai encontrando as páginas dele durante o jogo. E o livro vai contando exatamente o que tá acontecendo com ele no momento. Então... É, quando você acha uma página do livro, ela pode ou conta alguma coisa que já aconteceu no jogo, ou ela spoiler alguma coisa que vai acontecer. Aquilo cria uma tensão gigantesca, porque às vezes fala uma coisa horrível naquele livro e você sabe que aquilo vai acontecer e não tem como evitar. É bem, bem da hora mesmo, bem legal. E outra coisa bacana é você ver ele na televisão vendo ele também. Na televisão às vezes passa algumas coisas, algumas conclusões dele assim, que você fica na dúvida, que são coisas que já aconteceram, que vão acontecer. Ou se é maluquice da cabeça dele, né? Ou se é maluquice da cabeça dele, é muito louco. E outra coisa que é muito bacana é o programa que passa na televisão, você vê várias vezes, é um programa que chama Night Springs, né? Um programa tipo, essas coisas meio... É, incríveis, tipo Twilight Zone, o Hyde que manja dessas paradas. Então, o Night Springs ele foi baseado no Twilight Zone, que foi um programa bem famoso nos Estados Unidos, nos anos 50, e ele contava histórias bizarras, assim, era... É, ele veio até pro Brasil com outro nome que eu me esqueci agora, você lembra, Mr. Bubbles? Ah, eu assisti esses dias, vai contando aí que se eu lembrar eu falo. O Twilight Zone, ele tem aquela cena clássica que todo mundo conhece e foi copiada em praticamente quase... em vários filmes, né? Que é um cara no avião, aí ele olha pra fora e vê um monstro e todo mundo fica achando que ele é louco e realmente tinha um monstro na asa do avião. Então isso foi criado no Twilight Zone e o Night Springs copia isso. Ele é baseado nisso. E ele veio pra cá com o nome de Além do... Como é que era? Além da Imaginação. Era Além da Imaginação, isso aí. Além da Imaginação. Esse é o Twilight Zone. Só que esse é uma regravação, né? Que o original é dos anos 50, em preto e branco e tudo. Não, eu acho bem da hora. Eu paro assistindo isso no jogo. Eu paro assistindo isso. Eu também. Eu assisti todos e virei fã. Você virou fã de Night Springs? Então você não precisa nem comprar episódio de Alan Wake. Os caras podem soltar episódio de Night Springs direto. Eu compro. Ah, é. Bem da hora. Bom, então, resumindo, se tivesse Night Springs, DLC, adeus Alan Wake, né? Eu compraria. Você compraria? Eu compraria. Ah, eu tenho lá minhas dúvidas se eu compraria. Mas eu acho que é um jogo que vale a pena. O jogo deve ser jogado, vale muito a pena. Tipo assim, tem coisas únicas nele, né? É uma coisa nova. Então, eu falo assim, gente... Comprem menos FPS, comprem mais jogos como esses também, variem as suas bibliotecas. Mais um console como o Xbox, né, que não tem, assim, nesse estilo não tem tanta coisa, então a gente falou esse mês todo, né, desse estilo de terror e tal, apesar dele não ser tão terror assim, ele é mais um suspense assim, né, mais um thriller, mas vale a pena, cara, é uma maneira nova de contar uma história, pelo menos no videogame não tinha visto ainda, né, a jogabilidade não é a melhor do mundo, mas é legal, não é horrível, ela cumpre bem o papel dela, assim, pro que o jogo não é. Eu acho que ela não atrapalha, então, ela não atrapalha em nada, ela não é, tipo, perfeita, mas ela não atrapalha em nada. Tem uns problemas, assim, de física, né, às vezes você esbarra numa lata de lixo gigantesca, assim, né, que tem a impressão que é muito pesada, e ela se mexe como se fosse feita de papelão, né. Mas... É igual o Max Payne, né? Então, é igual o Max Payne. Mas vale a pena. Eu acho que não compromete, né? Tipo assim, mas não é. Tipo assim, porque a jogabilidade não é o foco do jogo. O foco do jogo é te apresentar a história. É a narrativa, né? É a narrativa. Isso eu acho bem bacana. Tem personagens legais, né? Tem um jogo que vale a pena mesmo, assim. A interpretação também eu acho muito bem feita, né? Os atores que dublaram, fizeram a captura dos movimentos, é muito, muito bem feito. Captaram os movimentos dos atores reais, né? E é isso, tipo assim, eu recomendo a todos, quem tem um 360 aí, o jogo é exclusivo, pode, pode encomendar. Você gosta de história, gosta de narrativa, gosta de série, gosta de jogar videogame. Gosta de suspense. Gosta do Max Payne. Ele já, de cara no jogo, ele vai falar. Ele vai ser a sua luz no jogo. Eu acho que ele é um dos melhores jogos do Xbox. Falo isso sem medo. Eu, pelo menos, achei mesmo. E tá se gastando você. E nesse cache, Raí? Eu tô o quê? Você tá gastando sua credibilidade? Você tá gastando sua credibilidade nesse cache? Tô colocando não, minha. Depende, se ele falar assim. Tá colocando a sua credibilidade? Tô colocando nesse... minha credibilidade nesse cache. Eu entro, mas eu entendo o que o Raí tá falando. Se você falar de exclusivos do Xbox, jogos que você só consegue jogar no Xbox, eu realmente acho que ele tá entre os melhores. Não, até dos multi. Eu coloco, não, eu gosto. Já multi, você gostou bastante. Já multi, eu teria algumas objeções. Mas assim, falar, pô, coisa exclusiva, que você tem que ter um Xbox pra jogar, eu acho realmente que ele não tem muitos, né? Não tem muita coisa exclusiva do Xbox. Porque a maioria dos exclusivos dele não são só, são coisas que vêm ficando no PC e nele, né? Então você não precisa efetivamente ter um Xbox pra jogar, né? Aquilo assim, que... mas do gênero, né? Que é o do gênero, que é bom, é bom. Inteiro, não bom. Tem, acho que hoje em dia não tem nada melhor, né? Bom, o gênero. A minha mensagem é único, eu acho que o gênero dele é único. Não tem nada porque é único. Minha mensagem final é: jogue Alan Wake e se você não gostar, você é um idiota. Então vocês estão avisados, hein? Não venham aqui falar que não gostaram. A mensagem é: joguem Alan Wake, porque senão não vai ter o 2. É, então. E no 2 pode principalmente, melhorar. Principalmente, porque eu quero jogar o 2. Pode melhorar, e no 2 pode melhorar. Eu concordo. Acho que quem gosta de tudo que a gente falou nesse mês, né? Que a gente tá acabando aqui, até que enfim, né? Até a gente não aguentava mais falar de jogo de terror, né? Se você gosta do estilo, eu acho que hoje não tem nada melhor pra você jogar do que Alan Wake. O Alan Wake vale a pena. Assim, principalmente se você gosta de Silent Hill e não gosta dele ser tão parado. Ou tem medo, né? Acho que ele é pesado demais pra você, não sei. O Alan Wake é perfeito. Assim, você quer, por tudo isso que a gente já falou, né? Vale a pena jogar assim, eu também recomendo. Não seja isso, um idiota, né? Não seja um idiota. Não seja um idiota. Não seja chegado de idiota pelo Raid, joguem. E gostem. Esse foi o nosso episódio de número 27. Espero que vocês tenham gostado. Vem aí um Orion BGM com músicas de jogos de terror, porque esse é o último episódio do mês, então vem um quadro especial. E após os créditos, temos um pequeno spoiler de Alan Wake. Então, se vocês não quiserem ouvir o spoiler, não ouçam até o final. A gente vai discutir um pouco sobre o final, isso. A gente, né? Vai discutir teorias, um pouco sobre o final e algumas teorias. Não, a gente recomenda, se você não jogou ainda, não ouça. É melhor você não se surpreender com o jogo. Mas se você já jogou, já fechou ele, ouça e... veja as nossas teorias aí. É isso, discutam. Aí se auto-spoilem no nosso mural com críticas, com sugestões e comentários construtivos. Sem fazer... Sem flood. Sem fazer flood, sem fazer... 28 comentários. 28 comentários. Beleza, galera? Valeu, obrigado. Fiquem aí com o nosso BGM. Aqui é o Lula Molusco, em mais um Orion BGM. A música que eu vou mandar pra vocês é a música final do Code Verônica, não a música que rola nos créditos, mas a música quando você tá pra enfrentar o chefe. O nome da música é The Code is Verônica. Eu acho sensacional, que toca no momento mais heróico do jogo. Né? Então, com vocês, The Code is Verônica, do Resident Evil, com o mesmo nome, Code Verônica. We'll be right back. Então, a música que eu vou indicar é a música tema do jogo Silent Hill, né? Que é, pra mim, uma das trilhas mais clássicas do junto com as trilhas do Mario, do Donkey Kong, né? Que você ouve só os dois primeiros segundos, você já lembra do jogo, já sabe o que se trata. E tá aí. É isso aí. Nada mais propício em um cast sobre o Alan Wake que mandar uma música do jogo mesmo. E a música que eu escolhi, ela é de uma banda que se chama The Poets of Fall. É uma banda finlandesa. Ela tem ligação aí com a Remedy já teve música no jogo Max Payne 2. E no Alan Wake eles interpretam a banda dos irmãos Odin e Thor. E essa música, ela parece uma parte bem clichê do jogo, assim, mas é uma música bem legal. Ela chama The Children of Elder God. Hammer's way will happen. Então, cara, tipo assim, o que é o Darkness, cara? Não é um vírus. Então, eu acho que não vai explicar, né? Eu acho que faz parte da mitologia do universo do Alan Wake que eles vão deixar aí só como The Darkness mesmo, né? Então, eu acho até que não precisa explicar isso, né? Não faz parte da história dele explicar o que é. Não, tipo assim, eu acho que realmente não explicar faz todo sentido referente à frase do Stephen King que a gente leu no começo do podcast. Que é a frase que começa o jogo, que os pesadelos eles não têm lógica, né? Não tem sentido nenhum você explicar. Que a explicação, no caso de um pesadelo, seria antítese da poesia do medo. O que é antítese? É o contrário. Ou seja, se você explicar, quando você ganha a compreensão daquilo, você não tem mais medo daquilo. É, porque você tem compreende. Medo daquilo que você não entende. Inclusive, exatamente. As pessoas têm medo do escuro porque você não sabe o que está à sua volta. Exatamente. Né? Por isso que as pessoas têm medo do escuro, né? Porque é o desconhecido, consegue... né? É, né? O que é aquilo que... Você não sabe o que esperar daquilo, né? Então, por isso que é o legal. É uma explicação poética, né? É, uma explicação poética pra você não dar explicação, né? É, sim. É exatamente isso. Então, mas o que aconteceu de verdade no jogo, né? Eu não diria nem assim. Que é poética, mas o Stephen King ele é um técnico do terror. Sim. Né? Então, o cara ele é o técnico. Então, isso é a parte aérea. O Deus do terror. Mas, tipo assim, essa é a explicação mais técnica que ele pode dar. Se você esclarecer, acabou. O cara não vai sentir medo. Sim. É. Acabou, cara. Essa é a fórmula. Ele deu o EMC ao quadrado do terror. Nos anos 70, em Wright Falls, um escritor que se chamava Thomas Zane, ele tava passando pelo mesmo problema do Alan Wake, de ter um bloqueio mental aí e não conseguir escrever, né? Então ele foi com eu não sei se era a mulher ou a namorada dele, acho que ela chamava Bárbara, se eu não me engano, tenho certeza. Foi lá pra Bright Falls. E naquela época, Bright Falls não era igual ficou, né? Ele era um lugar bonito, assim. Não tinha aquela escuridão, darkness, nem nada. Ele gostava de mergulhar no lago lá, no Cauldron Lake. Ele morou naquela cabana que o Alan ficou. E a mulher dele, ela foi mergulhar uma vez e sumiu lá. Ela desapareceu no lago. Aí ele desceu pra procurar ela com o escafandro. que é a roupa que ele aparece no jogo, né? Você vê ele só como com um escafandro, não dá pra ver aquela... Dead, né? É tipo um Big Dead. É tipo um Big Dead. Ele é um Mr. Bubbles, velho. Ele é tipo um Big Dead. Então, ele ficou procurando a tarde inteira e não conseguiu encontrar ela e voltou, né? É, quando começou a escurecer. E a partir daí, começou a aparecer esse negócio do Darkness, né? Ele escreveu depois um livro que foi... que o Dr. Hartman pediu pra ele escrever, falando que ela voltaria. Aquilo aconteceu, né? E ela voltou como aquela velha de... Depois ela envelheceu, né? Na época, acho que não. Claro. Aquela velha de preto lá que é esquisita pra caramba. Seria ela, a Bárbara. E é a bruxa do mar lá, né? Aliás, eu não sei se o nome dela é Bárbara. Tem que confirmar aqui. Agora é, vamos lá. Agora é, né? Agora é. E também teve um acidente numa mina que tem um jogo lá. E a cidade ficou toda munada, também foi nessa época. Então, acho que essas duas coisas têm ligação com The Darkness. Agora, exatamente o que é... O Darkness não dá pra saber. Ah, eles deixaram bem aberto. Assim, eles não estão preocupados agora em explicar isso, né? Eles vão expandir a história bastante. Né? Aí eles deixaram um leque aberto pra eles explicarem depois o que eles quiserem que seja, né? Se não quiser ter explicação, também não tem problema. Pode ter até ET ainda no meio, né? Eles vão fazer igual... Pode zoar de vez, igual Lost, né, também. Pode pôr um tijolo, isso que eu ia falar. Pode pôr um tijolo de aço em cima, né? Que nem... Uma privada gigante. Mas acho que eles vão fazer igual Silent Hill. Eles vão deixar uma mitologia pra eles poderem fazer quantas histórias eles quiserem, assim, em cima daquilo, né? Porque é legal pra caramba isso, né? Ficou bem legal mesmo. E assim, o final, né, já que a gente tá spoilando aqui, ele não é conclusivo, né? Ele não vai te contar... Assim, ele não conta nada no final, né? O Alan Wake não chega a descobrir nada e não... Não, vamos contar o final mesmo que acontece, acho que não tem problema. A gente avisou que é spoiler, né? Então, avisados aí que é spoiler aqui o negócio. Então lá vai. O final, o que acontece? O Alan, ele pula no lago, ele se sacrifica, salva a Alice, ela volta... E ele fica preso no Darkness, igual o Thomas Zane tava. Aliás, eu não falei isso, mas... Enfim, o Thomas Zane está preso no Darkness também, preso no lago. Ela reaparece, né, na margem do lago, ela tava presa, ela reaparece e tal, só que o Alan fica preso, né? Ele fica preso dentro do lago. Mas o que é o 2, cara? Então, aí tem o DLC, né? O The Signal, que passa depois disso ainda. Que é... É que continua direto, que eu achei... É um certo até, assim, você vê como esse negócio do DLC é meio... Né? Você acha que eles não fizeram o final já pensando no DLC? Não, com certeza, com certeza. Não, porque o DLC é exatamente a partir do final do jogo. O jogo não tem final, assim, ele não tem explicação. Não, final, é satisfatório o final, eu achei interessante até. É um final, assim, ele acaba. Mas, assim, depois que você joga o DLC, você vê que não é o final, né? Porque... Quantos pontos morre no DLC mesmo? Morre 560 pontos. Não, mas se você comprou o jogo original, você baixa ele de graça. Sim, tem esse... Ah, tá. Eu baixei de graça. É, eu tive que comprar porque eu peguei emprestado do Hype. Ele só baixa, ele só ativa pra uma cópia. Isso. Tem que comprar a sua cópia lacradinha pra poder, senão você tem que pagar 560 pontos. Isso. Exato. Aí. Ah, não, beleza, é justo. Quantas horas? Tempo, ele é bem grande esse DLC. Ele dá quase 2 horas, eu acho, né? Então vale. Ajuda até mais. Se você explorar bastante, ele dá mais. Então. Ele é um capítulo só? É um capítulo só. Ele equivale a um capítulo daquele que você joga, e ele continua a história do Alan, assim, que o Alan, ele acha que tá preso no lago, né? Então ele continua a história dali, porque o nome do episódio até é The Signal, né, que é o sinal, ele recebe um sinal do Thomas Zane, né, e ele tem que ir atrás do sinal pra tentar achar ele, porque o Thomas Zane está tentando... Se comunicar com ele lá. Isso, pra tirar ele daquela prisão que ele tá, né, ele tá meio com uma zona de fantasia, assim. Então ele tá... O que mostra, assim, ele tá dentro da cabana, caído lá, e tudo que passa no The Signal é dentro da cabeça dele. Então ele encontra lá com o Bell, encontra com os irmãos Odin, só que eles estão todos modificados, assim, é tipo umas lembranças dele. Aliás, acontecem até coisas que aconteceram no jogo mesmo, como se estivesse lembrando, e tem partes assim que fica confuso, que é como se a gente estivesse lembrando direito. Ele é assim, ele não. Ele deixa uma margem pro próximo, né? Que vai vir, que é o The Writer, né? tá programado aí pra sair, não sei a data, mas vai sair mais um capítulo aí que provavelmente vai fechar essa parte aí toda do Alan Wake 1, que... E vai me tomar vários certeza, Microsoft Points. É, com certeza vai deixar alguma coisa aberta pro 2, que eu acredito sim que vai vir, sim. Tomara. É, acho que sim, acho que vai vir o 2, apesar de não ter feito tanto sucesso assim, o Alan Wake 1, ele também não foi um fracasso, né? Então, e como eles já gastaram esse tempo todo no jogo, eu acredito que eles vão fazer pelo menos mais um Alan Wake sim e apostar tudo no 2, hein? Promete bastante coisa aí, é bacana. Vamos ver, né? Vamos ver, porque também tem aquilo, né? Não tem multiplayer. Então, agora, uma coisa... O pessoal fica... Uma coisa interessante, assim, que é... A especulação, não foi falado no jogo, mas já tem bastante gente comentando isso, é que o Thomas Zane seria o pai do Alan Wake. E por isso... Tipo, É, mais ou menos, né? Que ele também escrevia as coisas e acontecia, né? É igual o Alan, a mesma história se repete, né? E até os irmãos Odin... espero que não seja nada de clã de família, hein? Tomara. Não tipo, sei. A família dele é amaldiçoada... Não, acho que não, acho que não. Tomara que não seja isso. Que até os irmãos Odin, eles chamam o Alan de Tom, né? Toda vez, pode reparar no jogo, toda vez que eles falam com ele, eles chamam ele de Tom. Não reparei nisso. Então, que ele... Interessante. Bela teoria. Seria Thomas Zane, poderia ser o nome. Geralmente artista usa, escritor usa um nome fictício, né, pra fazer as obras, né? Provavelmente Thomas Zane seria um nome, porque assim, seria estranho o Alan Wake não saber o nome do próprio pai. Então deve ser um nome que ele usava aí escondido pra escrever os livros dele, né? Talvez, né? Um pseudônimo aí. Tá incrementando. Mas o nome dele real é Tom Zé, né? Pensou? Gerar essas suposições aí. Sobre a história, é sinal que funcionou o que os caras queriam. É, assim, ele é aquela, né? Você tem que gostar do estilo, assim, né? É o que a gente já falou, né? Você gostando do estilo, você vai gostar bastante do Alan Wake. É, ou você gosta, você é um idiota. É o que a gente falou. Isso aí, você é um idiota, é boa. A gente falou tudo que a gente tinha que falar de Alan Wake, né? Acabamos o mês do cachorro louco, né? Acabamos o mês do cachorro louco. E é isso, galera. Esse foi a parte de spoiler do nosso episódio. E por aí que vamos. E ó, o próximo é especial, hein? Não é igual o especial do Cetista, que são todos, hein? O próximo realmente é especial. Realmente vai ser muito especial o próximo. A gente aguarda vocês. Valeu, muito obrigado por terem ouvido e até semana que vem. Valeu.